meu jeito matuto, meu estilo bruto. Minhas mãos calejadas já explicam tudo. Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo. Chama na vaquejada! Eu sei que sou mal educado, bem desajeitado. Meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo. Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo. E aí? E se a boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora, que tem um mundo pra nós dois lá fora. Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é matuto, meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito. Bem-vindo ao meu mundo, de cavalo e boiada. Vencer minha vaqueirinha, vem viver de vaquejada, vem viver de vaquejada. Representando Aras Macaxeira Produções, Leno Rodrigo. Avisa pra galera da vaquejada que eu tô chegando aí, hein? Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto. Minhas mãos calejadas já explicam tudo. Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo. Eu sei que sou mal educado, bem desajeitado. Meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo. Só ando montado e bem-vindo ao meu mundo. Se a boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora, que tem um mundo pra nós dois lá fora. Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é matuto, meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito. Bem-vindo ao meu mundo, de cavalo e boiada. Vencer minha vaqueirinha, vem viver de vaquejada, vem viver de vaquejada.